035, Torre Salvador. Controle 08, Bola, tá presente nessa. Zenith. Thank you.

Salvador, 1-2-0-8, com o 4220, 4220. Salvador, Bola Azul 4206, Puca Caju cruzando 600. Ataque desesperado por autoridade. Sola 0, ganso 1, 1, 0 graus, 0 sessões. Telefone, Sola 0, Telefone 1, 4 sessões. Trânsito 897, boa tarde. Eu sou do Prato Grande, da Bianca, na concessional autorizada, Linhari, uma vez, Sola 0. Salvador, está em investigação. Desce para o número 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Falou 4-8, controle 1, 3-0, 2-1. Decimal 45, alterno 2000, decimal 85. Batango, direto da Tango, decolagem autorizada, pista descente, vento 1, 0 graus, 0 meia, 19. Senhor, condições visuais, 1500 inicialmente, Ajuste número 0112, reporte para descido, acha na terra. Procede na aproximação, posição de 12 horas, 14 com rumo sul, teste, usando 385 para 2, no pé de 330 do Jato. 330 do Jato. Centro Recife, Lino 28, decimal 35, alterno 23, decimal 8. Palmeiras, o Serra Gutiérrez. Reporte no Trajaí de Buracim, para a Interlagos intercepta a corredor e reporte para a Valdeira. Já, isso está aberto. Valdeira, a posição de hoje de 3 complete approach, 7 power, dá uma meia de 495. Para 2010, informe o Sabriel. Então, vai se chamar. Shortdown, vira com o Sabriel, contato com o Paulo Charles, com a Cris. Shortdown, vira, sustained up, Salvador, Bola 966, 4 minutos de hora no localizador. Bola 966, você na aproximação, olha a utilização de ponto. É, Salvador. E só passando o leque ao meu tango? Sim. Foi como possível lançar o Interlado, prosseguindo o corredor. Há um tráfego posição de 1h, meia dúzia de milhas na rotatória de água, mantendo no 5003 em contato com a Torre de Salvador. É um. Para mais uma Salvador, o Papa Romero, Serra Valdeosa, da Nova Serra, com corredores chamados de igual contrato. Salvador, Serra Valdeosa, ele informa o trator agora no 1500, está realizando esperando a ver se está luteado. Frango, a 1.500 pés, sob controle Salvador, 1.20.8. autorizando agora a final da pista 1-0, não interfere com a sua confirmação. Ponto autorizado, pista 1-7, deu fundo 2-0 graus, era meia de nós. Indo para o 1-7, carro atmosférica. O 0 vem, está me controle, Salvador, 1-0, destino 8, bom voo. 0-8, boa tarde, 8-0. Alô, Sainz, é bravo, deixa a gente ser usado, se ele comprou a da Enrimar, reporte para o posto. Agora, bravo. Já se dá, por um. Olá, o 0 vem, vai ser autorizado e vai partir do drama. Está conforme autorizado, direto em alerta, após 2 ou 7. Nós vamos ver se alerta, 1-8-9. O 1-8-9 é o 5-0. 323, quer falar 2-1-1, achando o controle do Salvador, 1-10, que está 08, boa tarde, está 3-8-3-2-8-3. Se aproxima a menos de 2-0-1-2, Salvador. Santa 3283, decolaram na Moruna, cruzando 1700. Santa 3283, contato radar, comando 3-6-0, direto ao leste. 3-6-0, direto ao leste, Santa 3283. Mais 700, acho que são dois correndo no último ano. Autorizando que o senhor 7, 1-1-0-0-6-19.